Chegaram ao município de Santa Helena mais 3 médicos através do programa Mais Médicos, do governo federal. Já na próxima semana é esperada a chegada de mais uma médica que integrará a equipe. Apesar de brasileiros, todos passaram por uma formação em Cuba, mas estão aptos para atuar no Brasil. Um dos médicos que também atenderá no município foi destinado pelo Programa Nacional de Valoração do Profissional de Atenção Básica. Sua formação foi realizada no Brasil. Esses médicos se juntarão aos 5 profissionais cubanos que já estão em Santa Helena. O total de médicos cedidos pelo programa do governo federal para o município será 9, dos quais farão atendimento especial nas unidades básicas de saúde, trabalhando a prevenção e assim melhorando a qualidade da saúde pública, como explica a secretária de saúde, Terezinha Botelho. A gente então buscou em Curitiba, né, fez o acolhimento dos médicos do programa Mais Médico, trouxemos então 3 médicos e tem mais uma médica que ela está ainda em curso, que em 15 dias ela deve chegar no município. E além também tivemos, né, junto com esses 3, mais um médico do Provab, que é um programa do governo federal, semelhante ao programa Mais Médico, que se inscreveu para Santa Helena e que a gente homologou aí a intenção dele, e ele estará trabalhando conosco numa estratégia de saúde da família também. Então, com a vinda desses médicos, nós teremos 9 médicos dentro desse programa da atenção primária e das estratégias, e com isso a gente procura, assim, vai procurar trabalhar com a atenção primária, intensificando cada vez mais, para que o paciente seja realmente atendido na sua unidade e seja acompanhado juntamente com a equipe da saúde lá daquela unidade, para que a gente tenha um resultado bem maior e que diminua esses encaminhamentos e a procura por especialidades. Para o prefeito do município de Santa Helena, Juscelê Satoriva, esse programa atenderá todas as unidades de saúde do município, trabalhando em ações preventivas para a população. Na verdade, é um grande programa, dependendo de como ele é operacionalizado. Nesse caso, aqui em Santa Helena, já temos 4 médicos, agora vieram 3, né? Uma ainda tem uns dias de estudo para fazer, nos próximos 15 dias estará aqui, é a quarta, né? Somado com os 4, são 8 médicos, e mais um outro médico de um outro programa, que é do Provab. Quer dizer, nós vamos ter médicos em todas as nossas unidades de saúde para atender e atender bem a nossa população, fazendo com que a saúde preventiva seja trabalhada na base. Então, a proposta do município é uma relação curta de tempo aí, fazer com que os médicos comecem a ir ao encontro das pessoas para orientação, para dizer como funciona, como se comportar, o que fazer para melhorar a condição e a qualidade de vida, para que a doença seja evitada de fato, né? Então, é um trabalho preventivo. Então, tudo que nós pudermos fazer para fazer com que o programa dê certo, nós o faremos. Foi uma grande conquista para o município de Santa Helena, uma bela de uma articulação para que isso acontecesse. Graças a Deus, essas boas relações fazem com que isso dê o resultado na prática. Nós temos deficiência de profissionais médicos no Brasil todo, e em Santa Helena não era diferente. Isso acaba elevando muito o custo para você buscar profissionais para atender a população. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.